te fazer feliz. Por isso que eu fiz. Essa pra você. Então você me escuta, meu bem, eu tô na sua. Isso ninguém muda. Seria fácil pra mim se você não fosse tão perfeita assim. O que dizer, como posso expressar o que sinto por você? Não tinha um porquê, ó, foi acontecendo. Me conquistou de primeira com esse seu jeito meigo. Nasce um sentimento, guarda em segredo. Tento conter a empolgação quando você se aproxima. Desvio o olhar, mas a audição se fixa nessa voz leve, doce e envolvente. Logo me cumprimenta, sempre tão sorridente. Quando está presente, viajo por uns segundos no castanho dos seus olhos. Vou a outros mundos onde sou absoluta e você é toda minha, aquela que Deus mandou pra ser dona da minha vida. Eu queria que você também se sentisse assim e me desse a chance de ser todo seu, enfim. Que olhar intenso, sorriso que desejo. Quero esse beijo. Essa é pra você. Tá no pensamento, a todo momento é forte o sentimento. Essa é pra você. Meu coração sorriu pra te fazer feliz. Por isso que eu fiz. Fico te observando, tentando adivinhar o que você está pensando. Só me perguntando quais os seus planos e assim desejando de estar entre eles. Não curto quando você fala em código sobre aqueles que não te dariam o valor que eu dou, que não merecem um pingo do seu amor. Se for por esse amor, topo qualquer batalha. Se é pra te ganhar, vendo até minha alma. Mas saiba, não vou perder meu tempo com ilusão. Estou tramando pra em breve roubar seu coração. Então não diga nem que sim, nem que não. Com o tempo percebo por sua reação. Paciência, não vou jogar ideia pra você. Vou te conquistar, te fazendo entender. O que ofereço a você é raro. No momento certo me declaro. Que olhar intenso, sorriso que desejo. Quero esse beijo. Essa é pra você. Sabe pensamento, a todo momento é forte o sentimento. Essa é pra você. Meu coração sorriu pra te fazer feliz. Por isso que eu fiz. Escuta, pouco importam as diferenças, burro. Pode gamar que não é problema. Guardei pra você a melhor parte de tudo. Fidelidade, respeito, um glorioso refúgio. Onde sonhei com você, adormecida em meus braços. Envolvida em uma luz que me prendia ao seu lado. Em você encontrei tudo que é bom. Beleza, simpatia, inteligência e bom coração. Mina, cê mudou meu mundo, sabia? Com seu encanto fico mais apaixonado a cada dia. Então liga, pois encontrei um jeito pra dizer. Escuta essa canção, foi feita pra você. Que olhar intenso, sorriso que desejo. Quero esse beijo. Essa é pra você. Sabe pensamento, a todo momento é forte o sentimento. Essa é pra você. Meu coração sorriu pra te fazer feliz. Por isso que eu fiz. Essa é pra você. Então só me escuta, meu bem, eu tô na sua. Isso ninguém muda.